Olá, paz seja convosco. Você está ouvindo o nosso podcast Mensagens que Edificam. Que esta mensagem venha transformar e abençoar a sua vida poderosamente. Forte abraço, Deus te abençoe. E quero compartilhar algo com você que está no livro de Gênesis, no capítulo 7. Capítulo 7 de Gênesis. Eu vou ler junto com você o que diz lá, tá bom? Capítulo 7, versículo 1 diz assim: o juízo de Deus pelo dilúvio. Depois disse, versículo 1, o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Olha só, irmãos, glória a Deus, que Deus abençoe essa palavra e que Ele possa falar com todos nós aqui hoje, nesta noite. Veja, a Bíblia diz que Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, para que o homem ele pudesse reinar. Veja, eu falei isso domingo, Deus criou Adão, segundo a sua imagem, a sua semelhança. Adão já era a imagem, a semelhança de Deus. Ele já tinha a essência do próprio Deus na vida dele. Mas a serpente, jogando dúvida para Eva, falou assim: não, Deus sabe, o dia que você comer do fruto, você será igualzinho a Deus. Mas como você vai ser igual àquilo que Deus já te fez igual a Ele? Olha o engano, né? Aí, peraí, quer dizer que eu posso ser igual a Deus? Olha, gente, por isso que é importante, a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Está lá em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por que é a importância de nós conhecermos a Deus? Deus já havia feito Adão segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. E de Adão, Deus fez a mulher, que era a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Logo, os dois tinham a essência de Deus. Eles não precisavam experimentar do fruto para ser igual a Deus, porque eles já eram iguais a Deus. Diferente de Jesus, que sendo ele Deus, o próprio Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes assumiu a forma de servo, se esvaziou, olha só, e foi obediente até a morte de cruz, e por causa disso, Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então veja, Jesus sabia quem ele era, mas ele não usurpou. Veja a diferença de Adão para Jesus. Por isso que a Bíblia diz que como por causa do primeiro Adão entrou o pecado, por causa do segundo Adão entrou a graça. O primeiro Adão trouxe o pecado, o segundo trouxe a libertação, que é Jesus. Perceba a grande diferença, né, dessa história. E aí a gente sabe que Deus colocou eles para fora do Jardim do Éden, fechou os portões para que o homem não voltasse e comesse da árvore da vida e vivesse eternamente no pecado. Então começa então a humanidade se proliferar ou multiplicar. E aí o que aconteceu? A gente já sabe, né? Houve o primeiro homicídio, que o Caim matou o irmão dele, aquela coisa toda, enfim. Até nós chegarmos na época de Noé, que é aqui no capítulo 7 de Gênesis. Deus já havia se arrependido de ter feito o homem. Deus ele já tinha se entristecido, porque, puxa vida, né? Mas Deus havia feito uma promessa, lá em Gênesis 3, de que da mesma mulher que havia sido enganada pelo diabo, ou pela serpente, pelo diabo, Deus iria trazer da semente da mulher aquele que ia ser o libertador, o restaurador de todas as coisas. Então, Deus falou: olha, eu vou acabar com tudo isso aqui, o pecado já tinha subido, se multiplicado, Gente, olha, a coisa estava feia e não muito distante, ou talvez nos nossos dias de hoje, esteja muito pior do que nos dias de Noé. Ah, pastor, mas se está pior, então por que Deus não acabou com tudo ainda? Aí é que tá. Deus ainda, pastor Anivaldo, um dia desses pregando, nos nossos 12 dias, ela disse, ah, se eu fosse Deus por um dia, ia apertar um botão lá e pá, acabar com Deus. Graças a Deus que Deus ainda não apertou o botão, porque a hora que Deus fala assim, filho, agora, Jesus ele sobe no cavalo branco e vem buscar a sua igreja nas nuvens e levar a sua igreja, arrebatar a sua igreja dessa terra. Então veja, Deus então preparou uma saída. Deus olhou e viu uma família de pessoas que era diferente no meio daquela sociedade. Deus olhou para um homem que era justo, Noé. Noé, um homem justo. Deus olhou, olha aqui, está aqui, olha. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Então você está vendo aqui? Entra na arca, por quê? Porque eu tenho visto que você e a sua casa têm sido fiéis a mim nesta geração. Agora você veja bem, quando Deus falou isso aqui para Noé no capítulo 7, você vai ver que no capítulo 6 Deus já tinha mandado ele fazer a arca. E ele obedeceu aquilo que Deus falou para ele. Ele fez tudo como Deus mandou. Agora no capítulo 7, no versículo 1, Deus fala assim, entra tu e a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nessa geração. Só que Noé levou 120 anos para construir a arca. Deus esperou ele construir toda a arca, Deus esperou os animais entrar dentro da arca, vamos dizer assim, né? Deus esperou Noé construir a arca para dizer para ele, entra tu e toda a tua casa dentro da arca, os animais, por quê? Porque tenho visto que você é justo diante de mim nessa geração. Ou seja, durante os 120 anos que eles estavam construindo a arca, eles permaneceram fiéis ao Senhor. Eles não voltaram para fazer as coisas erradas que os homens faziam. As pessoas olhavam para eles fazendo aquela arca. Vocês são doidos? O que é isso? Não, porque vai vir um dilúvio, Noé falando, Deus vai mandar um dilúvio, vai acabar com tudo. E ele mandou fazer uma arca e o povo ria, dava risada. Assim como muitas pessoas não acreditam que Jesus vai voltar um dia. Mas a nossa obrigação é falar que Jesus está voltando. Aliás, a igreja do Evangelho Quadrangular é Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo cura e Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Vai voltar. Ele prometeu, não vos deixarei, vou, mas eu voltarei. Olha, veja só, eu voltarei para levar vocês, para que vocês estejam aonde eu estiver. É uma promessa e Deus não falha com a sua palavra. Ele vela em cumprir a sua palavra, ok? Então, olha só, Deus fala assim para Noé. Noé, entra você e a sua casa na arca, porque eu tenho visto que você é justo diante dos meus olhos. Quando que Deus viu que ele era justo diante dos olhos dele? Durante o tempo em que ele fazia a arca, em que o mundo estava se corrompendo cada vez mais. E a pergunta é, Deus pode encontrar esse mesmo espírito, esse mesmo sentimento dentro de mim, dentro de você? Deus ele pode encontrar dentro de mim, dentro de você, esse mesmo espírito que houve em Noé e sua família? De obediência, de paciência, de perseverança. De amor, de perdão, de carinho, de suportar, de perdoar, de negar a si mesmo, de ceder. Olha, quantos ali não falavam, para com isso, Noé, desista, esse negócio é doido. Onde já se viu fazer uma arca, Você, rapaz, está envergonhando sua casa, envergonhando sua família. Você agora anda com a Bíblia para lá, a Bíblia para cá, falando disso, do dilúvio, de Jesus para cá, para lá. Para com isso, vai aproveitar a vida, vai para o pancadão, vai lá dançar o rap, vai lá dançar a boquinha de garrafa, não sei o quê. Vai lá beber, vai lá e tal, para o sertanejo, vai lá para o forró, vai beber, vai usar droga, vai se divertir, Noé. Noé se manteve firme. E por causa disso, Deus olhou para ele e disse: você, Noé, achou graça diante dos meus olhos, você é justo diante dos meus olhos. Como você está agora diante dos olhos do Senhor? Como uma pessoa justa ou como uma pessoa que está jogando a sua vida na lata do lixo pelo ralo? Porque, irmão, somente você, e tão somente você, é capaz de fazer isso com a sua vida. Veja, Deus ama você. Deus é dono da sua vida, mas ele não é dono do seu destino. Veja, Deus não é dono do meu destino. Eu sou dono do meu destino. Por que que Deus é dono da minha vida? Porque ele é Deus absoluto. Agora, o fato dele ser dono da minha vida, ele não vai interferir nas minhas tomadas de decisões. Preste atenção. Se eu quiser pegar um pouco de água agora, colocar e beber, ninguém vai me impedir. Se alguém quiser pular de uma ponte numa linha de trem, ninguém vai impedir. E eu já vi isso acontecer. Se alguém quiser se jogar na frente do ônibus, quem vai impedir? Deus vai impedir? Não vai. Deus não vai interferir no seu destino, porque você é o dono do seu destino. Você é o dono das suas decisões. Deus, ele deixa você, tá aqui, ó, o certo e o errado. Você escolhe o que você quer, o certo ou o errado. Você quer fazer a coisa certa ou quer fazer a coisa errada? É você que toma a decisão. Deus não vai tomar a decisão por você. O que depender de Deus, ele já fez. Aliás, ele ama você, ele quer mudar a sua vida, quer transformar a sua vida. Mas a pergunta é: e você quer mudar de vida? E você quer viver o que Deus tem de melhor para a tua vida? Lembre-se, a vida é feita de escolhas. E as decisões que nós tomamos hoje vão repercutir na nossa vida. Amanhã, daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, alguns meses, alguns anos, não importa. Se você quer que as coisas mude para você ou mude ao seu redor, mude primeiro. Você tem que ser o primeiro a mudar. Mudar aqui no seu coração. Mudar aqui nas suas palavras, nas suas atitudes. Quando a gente muda, tudo muda. Quando você muda, tudo muda. Então tem coisas que você tem que entender. Que tem pessoas, por exemplo, que morrem, não é porque chegou a hora. Irmão, tem coisa que é a hora mesmo, mas tem coisa que é as pessoas que antecipam. Ô, pastor, como é que você quer dizer isso? É claro, uma pessoa pega aí, põe na cabeça, olha só, põe na cabeça, Deus é dono da minha vida, põe na cabeça, ah, não, eu vou pegar um revólver e vou sair assaltar, vou sair para assaltar. Aí sai para assaltar, aí vai assaltar e de repente Deus o livre guarde, tromba com um policial que ele vai assaltar um policial. O policial saca a arma, mata o cara. O cara morre. E aí? Foi Deus? Não. Foi uma decisão errada que ele tomou. Então a decisão que você está tomando vai dizer para onde você vai. As decisões que você toma apontam o caminho que você está tomando e o destino que você vai chegar. A decisão que Noé tomou foi servir ao Senhor, foi estar firme, aguardando a promessa de Deus para a sua vida. Quando Noé faz isso, as coisas começam a mudar. Quando Noé faz isso, as coisas começam a mudar, o tempo começa a mudar. As promessas de Deus não falham, ela vai se cumprir. E aí, meu irmão, você sabe o que aconteceu. Escute, Noé pregou. Ninguém se salvou. Mas tem um detalhe, a família dele todinha ele levou com ele. Querido, pregue o evangelho, fale de Jesus. Se as pessoas não te ouvirem, se as pessoas não quiserem vir para a igreja, convide as pessoas, continue convidando. Convide seu amigo, convide aquele que você sabe que um dia foi evangélico, está desviado. Fale com intrepidez, fale com ousadia, sem medo. Deixa o Espírito Santo te usar. Mas tem um detalhe. Se você não conseguir salvar as pessoas, cuide da tua família. Leve a sua família com você para dentro da arca. Dentro da arca não quer dizer que não tem problema. Veja o tanto de animal que tinha dentro daquela arca, o tanto de xixi, o tanto de fezes que tinha naquela arca. E todo dia eles tinham que limpar, tinham que jogar para fora aquela sujeira. Aquele xixi fedido nas madeiras, impregnado na madeira. Mas qual era o melhor lugar para se estar? Do lado de dentro da arca ou do lado de fora? Onde tinha milhares e milhões de cadáveres boiando. Então, por pior que seja estar dentro da arca ou as dificuldades de estar dentro da arca, é o melhor lugar para se estar. É o nosso ponto seguro, é o nosso lugar seguro para nós estarmos. É o lugar onde Deus ele quer que você esteja. Então, qual das lições que nós podemos tomar aqui? Primeiro, nós não devemos perder o barco. Repita comigo, escreva no chat, eu não posso perder o barco. Quantas pessoas ficaram para fora, hein? Deus disse, Noé, pega tu e toda a tua casa, tua esposa, teus filhos, tuas noras e entra, porque eu vou fechar a porta. É Deus que vai fechar a porta. É a porta que ele fecha, ninguém abre, hein? Eu vou fechar a porta. E quando Deus ele deu essa ordem, quando Deus deu essa ordem para ele, ele imediatamente entrou. Ele entrou. Então, não perca o barco. Amém? Não perca. Por quê? Porque a arca significava o quê? O meio de salvação para aquele povo. Então, se você perder o barco, se você não aproveitar a oportunidade hoje que Deus está te dando, amanhã pode ser tarde. Amanhã talvez a porta esteja fechada. A porta da graça esteja fechada. Não brinque. Não brinque, porque Jesus está voltando. Não brinque, porque nós estamos vendo milhões de pessoas morrendo por causa do coronavírus e agora está vindo uma segunda onda. Isso aqui não é para pôr medo em você, não. Porque tem muita gente que não tem medo. Tá? Eu continuo aqui usando minha mascarazinha. Né? A gente continua aí usando o nosso alquinho gel. Estamos aqui, nós estamos fazendo a nossa parte. Eu não estou brincando, eu estou fazendo a minha parte. Mas se a morte chegar, eu tenho que estar preparado para subir com o meu Senhor Jesus. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Ei! Ou Jesus volta e eu vou subir com ele nas nuvens, ou então a morte me leve. Mas como disse Paulo, ou vivamos ou morramos, somos o Senhor, viver é Cristo e morrer é ganhá-lo. Porque nada poderá me separar, e nem eu, e nem você, e nem aquele que acredita. Nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a luta, nem a fome, nem a espada, nem a dor, nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem demônios. Nem a vida e nem a morte. Glória seja dada ao Senhor. Lembre-se de que estamos todos dispostos a entrar no barco. Queremos entrar no barco da salvação. Porém, nele só estarão os escolhidos de Deus. Se alguém chegar atrasado à porta da arca, a porta da graça estará fechada e não haverá mais chance de salvação. E o resultado final é esperar pela destruição. Não tem outro jeito. Então, não chegue atrasado. Sabe por que tem gente que perde o voo? porque chega no portão de embarque do aeroporto atrasado. Você tem que chegar uma hora antes no portão do embarque do voo internacional. Quando o voo é para outro país, não é chegar no aeroporto, não. É fazer o check-in, despachar a mala, passar pela segurança, é passar pelo raio-x, é ir para o portão de embarque. Lá você tem que chegar uma hora antes. Olha só. Voo internacional. E no voo nacional, mesma coisa. A hora que... Ó, última chamada. Última chamada! Não chegue atrasado. Escreva aí, eu não posso perder a minha viagem, ok? Terceira coisa, planeje para o futuro. Não estava chovendo quando Noé construiu a arca. Se planeje para o futuro. Quando Noé construiu a arca, estava chovendo? Não. Tinha nuvem no céu? Não. Mas ele tinha uma palavra de Deus. Faça, porque vai acontecer. Se Deus está falando para você, faça, vai acontecer. Acredite nisso. Isso é viver pela fé, é crer, é acreditar. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. Veja, somos nós quem construímos os nossos sonhos. Você precisa planejar. Assim como Noé fez a arca, mesmo em tempo de sol escaldante, das pessoas zombando, não se preocupe com o que as pessoas vão falar, não importe com o que as pessoas vão pensar de você, o que elas pensam de você não vai mudar a sua vida, o que as pessoas pensam de mim não vai mudar a minha vida. Sabe quando alguém chega assim para você, ah, eu posso te dar uma opinião? Você fala assim, você quer dar uma opinião? Tá. Eu deixo você dar uma opinião na minha vida, se você pagar minha conta de luz, minha conta de água, minha conta de gás, se você pagar o IPVA do meu carro, o IPTU da minha casa, se você fizer a compra da minha casa, aí eu deixo você dar uma opinião na minha vida. Tem gente que gosta de ficar dando opinião na vida dos outros. Deixa cada um e sabe da sua vida. Olhe para você, pare de olhar para a vida dos outros. Se prepare você para o futuro. Seja você uma pessoa que esteja planejando a sua ida para o céu. Não fique com o seu foco nas coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo vão passar. Você está cheio de sonhos, cheio de plano, e talvez os seus sonhos e planos vão ficar por água abaixo, porque não vai acontecer. E eu não estou profetizando nada de errado com a tua vida, não. Eu só quero te dizer que se você estiver buscando as coisas em primeiro lugar e deixando Deus para segundo lugar, você está na rota errada. Mas você é o mestre do seu destino. Você é o dono do seu destino. Se você quiser colocar as outras coisas em primeiro lugar, Deus não vai te impedir. Mas você mesmo estará bloqueando o agir de Deus, o melhor que Deus, as promessas que Deus tem para a tua vida. Você vai estar sendo o próprio impedimento para que Deus atue na sua vida. Certo? Está difícil ouvir isso aqui hoje, mas não, vamos lá. Vamos terminar isso aqui. Mantenha-se em forma. Quando você tiver 60 anos, alguém poderá lhe pedir para fazer algo realmente grande. Olha, Noé já era velho, meu irmão. Já tinha tantos e tantos anos. E Deus ainda mandou ele fazer algo grande, que era uma arca que levou 120 anos. Então, não fique olhando para você. Por exemplo, eu sou um bebê, porque eu com 55 anos, eu tenho que me considerar uma pessoa nova ainda. Veja, se Deus está colocando algo na minha mão grande para fazer, eu vou fazer com todas as minhas forças. Até o último dia, até o último suspiro. Eu vou fazer tudo conforme a minha força, porque eu estou fazendo para o meu Deus, para o meu Senhor. E o meu trabalho no Senhor e o seu trabalho no Senhor não é vão. Então se mantenha em forma. Fazer uma caminhadinha de vez em quando. respirar certo. Já viu como é que as pessoas idosas respiram? Porque começa a respirar pela boca. Você tem que respirar pelo nariz, ó. Respira! Melhorar a oxigenação no cérebro. Beber bastante água. Pelo menos 2 litros de água. Água, água é vida. Água é saúde. Bebe água. Água. Ande um pouco descalço, sabe por quê? É engraçado, quando você nasceu, você saiu da barriga da sua mãe com sapato, com tênis? Saiu não? Não. Você precisa ter contato com o solo, com a terra. Você precisa de aterramento, aterramento. A gente anda muito com sapato, com tênis, com coisa de borracha, com não sei o quê, e não anda com o pé na terra. Isso aí ajuda na sua imunidade. Beber água ajuda a sua imunidade. Tomar sol 15 minutos por dia, que gente branquela igual eu, por dia, isso ajuda na sua vitamina D3, que ajuda a aumentar a sua imunidade. Comer coisas que você pode quebrar, descascar, e não coisas que você tem que abrir a lata. Mais verdura, mais legumes, isso vai te ajudar a se manter em forma, sabe por quê? Porque pode ser que com 60 anos Deus vai te entregar algo grande para você realizar. E aí você vai estar no bagaço da mandioca? Aí você vai estar no bico do corvo já? Não, nós temos que manter a nossa saúde. Então, se cuide, faça a sua parte, não vai fazer besteira. Ah, eu sou super crente. Não, fazer aí, ó. Lavar com sabãozinho, lavar a mão com sabão, higienizar a mão. Isso aí ajuda você também na sua prevenção, aí na sua, aumentar a sua imunidade. Colocar as roupas no sol para tomar um pouco de sol, travesseiro, coberta. Eu lembro quando eu era pequeno que o pessoal, a gente fazia xixi na cama, a mãe colocava tudo lá para poder secar no sol. Não estou dizendo que você está fazendo xixi na cama, não é isso? Mas coloca lá, para poder tomar um sol, o seu cobertor, seu travesseiro. Isso é bom. Isso é bacana. Isso vai trazer saúde. Abra janelas. Deixa a sua casa arejar. Entrar o sol dentro da sua casa. Entendeu? Isso tudo ajuda. Se mantém em forma. Põe na sua mente, põe na sua cabeça que você precisa andar um pouco. E começa a andar. Começa, no começo é ruim, é difícil. Ai que fadiga, ai que raiva. Não precisa andar 10 quilômetros, não. Anda aí uns 500 metros, depois anda 1 quilômetro, depois anda mais 1,5 quilômetros, vai indo devagar. Tá entendendo? Mas você não pode é parar. Você não pode é ficar parado. Porque tudo que para é porque já morreu. Ai, não dá mais, é tarde demais para mim. Tarde demais é para quem já morreu. Para quem está morto, é tarde demais. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Eu quero olhar nos teus olhos e quero perguntar para você uma coisa. Eu quero perguntar. Você está morto? Você está morto ou está vivo? Se você está vivo, não é tarde demais. Se você está morto, eu estou falando aqui com o defunto. É tarde demais, não tem mais jeito para você. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar. Na sepultura não tem obras, não tem projetos. Quem já morreu, acabou. Então esse negócio de é tarde demais para quem morreu. Você está vivo? Saúde é o que interessa. Entendeu? O resto não tem pressa. E aí é, vamos em frente. 5. Não dê ouvido aos críticos, apenas continue a fazer o trabalho que precisa ser feito. Pare de ficar olhando as pessoas que estão te criticando. Dane-se elas com as suas críticas. Você não tem que ficar olhando o que as pessoas vão falar. As pessoas sempre falam, as pessoas falam mesmo. Se uma pessoa casa com uma pessoa mais nova, aí tem o medo de se eu casar com uma pessoa mais nova, vão falar. Aí se eu casar com uma pessoa mais madura, vão falar. Aí se eu casar com uma pessoa que tem dinheiro, vão falar. Aí se eu casar com uma pessoa pobre, vão falar. Ah, irmão, ó, dane-se, porque todo mundo vai falar de qualquer jeito. As pessoas falam. Agora você não pode ficar dando ouvido. Você não pode ficar doente dando ouvido a esse monte de periféricos que ficam ao redor de você, falando um monte de coisa. Aliás, nem dê abertura para que as pessoas fiquem falando da tua vida. E se falarem, ó, entra aqui, sai daqui. Quem é o mais idiota? Ou quem é o mais ignorante? Quem é o ignorante? Ignorante é aquele que discute. Quem é o mais ignorante? Aquele que é ignorante ou aquele que fica discutindo com o ignorante? Entendeu? Quem é mais ignorante? O ignorante ou aquele que fica discutindo com o ignorante? Deixa o cara lá, vai embora. Bora. É assim que é a vida. Você vai ficar discutindo com gente que é ignorante? E quando eu estou falando a palavra ignorante aqui, ignorante, néscio, tolo, eu não estou ofendendo ninguém, porque a palavra ignorante ela tem um significado. É gente que não tem conhecimento em determinada área. Ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento, que não domina determinada área. Se você não domina como faz uma gravação, se você não domina como faz uma iluminação, você é ignorante. Eu também estou aprendendo muitas coisas. E eu sou ignorante em muitas coisas. Mas você vai ficar discutindo com um ignorante, uma pessoa que não sabe, e aí você vai ficar discutindo com uma pessoa que não sabe. Quem que é mais ignorante? Deixa lá, é isso. Entendeu? Siga em frente com o seu foco, não pare. Não dê ouvido a críticos, entendeu? Faça o trabalho que tem que ser feito. Se Deus colocou algo na tua mão para fazer, faça. Faça. Por segurança, viaje em pares, ou seja, nunca anda sozinho. Jesus disse, ide de dois em dois e pregue o evangelho para todas as pessoas. Nunca ande sozinho. Por segurança, viaje sempre com pares. Sabe, a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um. Porque se um cai, o outro ajuda a levantar. A Bíblia diz que nós precisamos, né, de um amigo. Porque quem tem um amigo, na hora da angústia, nasce um irmão. Então é muito importante a gente entender que nessa caminhada nossa, Deus não nos chamou para andarmos sozinhos. Deus nos fez, não foi para andar sozinho, Deus nos fez, foi para andar juntos, em comunhão, em comunidade. Vamos ir mais para frente aqui, ver se a gente consegue falar um pouco mais. A velocidade nem sempre é uma vantagem. Os caramujos estavam a bordo com os leopardos, olha só. Então, tinha tartaruga lá dentro, também tinha o leopardo. Ora, um corre 50, 60 km por hora, o outro, meu Deus do céu, a tartaruga. Mas não importa, estavam lá. Então, a velocidade nem sempre é uma vantagem. O importante é você estar na hora certa, no lugar certo, onde Deus te quer, que é dentro da arca. Quando você estiver estressado, flutue por um tempo. Este mundo nos traz tristeza, desolações. Deixa Deus conduzir a sua vida a salvo no barco da salvação. E você não será sufocado pelas correntes da água deste mundo. Você vai estar flutuando no barco de Deus, seguro pelas próprias mãos de Deus. Isso vai fazer com que você, né, se desestresse. Porque o estresse é um perigo, é um problema. Deixa a gente doente, pré-ocupado, né? A gente fica com as substâncias químicas do nosso corpo aumentadas, muitas vezes desnecessariamente. Por quê? Porque estamos ansiosos por uma coisa que nem aconteceu, e a gente, pior, que nem sabe se vai acontecer. Então é isso, nós não podemos ficar preocupados com o dia de amanhã. Eu confio no Senhor, amém? Olha, lembre-se que a arca foi construída por amadores e o Titanic foi feito por profissionais. E falaram que o Titanic nem Deus afundava. E viu o que aconteceu? Mas a arca foi feita por quem? Por pessoas leigas, mas que tinham a direção do Espírito Santo de Deus. Talvez você tá dizendo assim, ah, eu te dei meu nome. Glória a Deus pela vida de vocês que deram nome para trabalhar voluntários aqui na igreja. Mas eu tenho medo porque eu nunca fiz, eu não sei fazer. Glória a Deus, porque Deus vai te ensinar, Deus vai te usar poderosamente. Viu? Porque tem muita gente aí fora se achando, gente que se acha tão boa e os seus barcos estão afundando. É, só tá vendo lá o barquinho afundando e gente pulando para lá, pulando para cá. Ah, eu não tenho muita experiência. Glória a Deus. Não é importante ter experiência, importante é ter Jesus no coração. E para encerrar, não importa a tempestade, pois quando você está com Deus, há sempre um arco-íris te esperando. Depois que passou a chuva, que a arca pousou, Deus colocou o arco. Na verdade, não é arco-íris, o nome é arco celeste. Né? Aquele arco celeste disse: hoje eu faço um concerto com os moradores da terra. Nunca mais destruirei a terra com a água. Esse foi, por isso que toda vez que aparece o arco celeste, é quando veio uma grande chuva ou quando passou uma grande chuva. É Deus dizendo: calma lá, gente, não se preocupa não, minha promessa continua em pé. Não sou homem para mentir, eu sou Deus, eu tenho um concerto, um pacto com os homens da terra. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite, espero que você tenha sido tremendamente abençoado. Amém? Infelizmente, nosso podcast acabou. Mas caso queira vir outros, entre no nosso app Iqueita em Paulista. Lá você encontrará muitos outros podcasts para que você seja grandemente abençoado. Tchau!